Alfa Lima Delta 7. Passaram 6225, Colosinho 2, controle 1208, bom voo. Oi, bom dia. Sorry, control, good morning, Nacional 6225, departure on Alfa Lima Delta 7. 6225, radar contact, climb to flight level 320, Alfa departure. 2320, Dia, gol 1160, acione identificação dessa via. Chegada a Mari para o nível 060, KNH no 017. No 7. Afirmativo, Prodi TAP, com 1160. Golf November, ali mantenho no 7. Primeira Alfa decolou 5-4, curva esquerda, cruzamento do campo, reporte livrando. Curva esquerda para o cruzamento, reporte livrando, Índia Nova Emerald. November Alfa, ciente, cruzou o campo, troa do corredor forte, chame o controle 1208. Controle 1208, Índia November Alfa. Ter 2, autorização para sequenciamento, corra esquerda para 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limite ao lock, 23730. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo Índia November Alpha, decolado ao nosso 7 na sua escuta. Bom dia, Papa Romeo Índia November Alpha, prossiga visual corredor forte, o Índia November Alpha. Corredor forte visual, Índia November Alpha. Marque G050, pode prosseguir na descida, 3732. Ah, afirmativo, desça para 3 mil pés, QNH 1017, UTAN 3732. 3 mil pés, com 1017, UTAN 3732. Gol 1160, desça para o nível 050. 050, gol 1160. Controle é o Índia November Alpha. Confirme para o controle. É o Índia November Alpha, o senhor autoriza na presente proa direto para Sierra November Mike Echo? Afirmativo, Índia November Alpha. Ciente, então proa direto Sierra November Mike Echo, Índia November Alpha. Controle, Chanel 6225, informa que vai manter proa 280 por 15 milhas e dá informações. Tenente, Chanel 6225, após o desvio elétrico. Fazer 732 para interceptar o localizador, curva direita na proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, vai reportar estabilizado, atinge um ATM 360, 3732. A gente aguarda na descida para 2000 pés. Kilo Golf November, decolou os 57, chame o controle 1208. Graças, senhora, bom trabalho. Bom dia, Papai Romeu, Kilo Golf November. Kilo Golf November, prossiga. Colado, passando 910, saída Arbor, Elefa. Gente, Kilo Golf November, acione o transponder normal. Normal 5066. Esse não é muito critério, vai dando cópia. Tchau. Cliente. Então 3732, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste permanente. Cliente, 2000 pés, 0973732. Estabilizando o localizador, desvola a chorar 63111. 63111, complete a aproximação final e torre 118995. Torre 118995, grato. Tan 3732, integral tráfego à frente a 7 milhas, é um Airbus 320. Gente, Tan 3732. Torre Salvador, cordial, bom dia, Oxalé 6311. Oxalé 6311, bom dia, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 07 nós, cheque trem de pouso. Gente, ainda não baixado travado, reporta baixado travado, Oxalé 6311. 5 milhas afastado de Salvador. Piracos se cruzar o nível 100, afastado 100 milhas, 1 ou 5 milhas de Salvador. Afirmativo. Sim. Então 3732, estabilizar o localizador X-Way 1-0. 3732, sedução para aproximação, chame torre na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5. Controle Gol 1-1-6-0, esquerda 45 por 20 milhas. Gente. Posicionamento 6225. Vai manter vivo mais quantas milhas? Que dá presente já voando elefa, 6225. A gente chama o seu Recife na frequência 1288, garantiu 260. 288, 260, obrigado, bom domingo. Realmente. O Gol 1160 foi sinalizado para 2000 pés, o ajuste no 097. 2000 no 097, Gol 1160. 6311 no final normal. Cliente, o Xanem 6311, livre pouso no zero, vento no 60 graus, 07 nós. Autorizado pouso no 0, Xanem 6311. Tripe 5384, chama Recife, na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 12685, alternando 12545, vai chamar o Tripe 5384. Sudoeste. Aciona o transponder 0133, controle 120-1980. 120-1980. No POV, pátio 4, treinamento táxi, eu acho que é torre, no 1160, está autorizado com a Duna. Duna, Gol 1160. Doutor, bom dia, 3732. Passando externo, baixado, travado, visual, quando zero. 3732, ciente, continue a aproximação, aguardo pista livre. Aguardando pista livre, 3732. Na 6311, solo 02, livre à direita, chame no 219. 219, 6311. Solo Salvador, 3304, ciente daquilo, autorização de tráfego. Brasília para cópia. Ok, número 2 agora, cópia, para sair da boa. Confirma a senha? Tá bom. Solo Salvador, cordial, bom dia, chame 6311, liberou nessa escolha. 732, livre pouso no zero, vento no 60 graus, 089. Livre pouso, para 3732. Salvador, bom dia, gol 1891, formação Kilo. 1891, bom dia, na chegada Mária, sua identificação indica até o 050. Ah, 050, autoriza a proa de Itaca? Autorizado. A proa de Itaca, gol 1891. Kilo, gol, foi uma vez o gol, nem a proa ideal para o destino. 0-80. É 241, senhora. Autorizado 340. Ó, 340 decola da 10, rua direita, da Eolinda. Após Eolinda, rua Monte. Monte lá. 5103 no transponder. 1208 no motor 3. 3663. Primeira aerovia, peso 10, 3663. 10, 3663. Ah, tem uma pronta, deixa eu ver aqui, fala mais. 3304, copia. Toma, fala copia, fala copia. 3304, autorizado. Brasília, 360, nível, prossegue a PZ-17. Decola, pistão no 0, vai direita, após. Cumpre o perfil agora, Lefa. Acendo o transponder 5076. Controle 120, decimal 80. Autorizado 360, Brasília, Pesolão, dia Pesolão 7, decolando ano 0, primeira curva direita, saída a boa elefa, transponda 5076, controle de saída 120, sistema 8, 303, 304. Corrigindo a transponda 3304, 5077. 5077, chama pronto, botão 3304. Chamará pronto, tanto 3304. Salvador, bom dia, 3732, livrão. Bom dia, 3732. Site autorizado via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3732. Zulu Golf, a linha e reporte pronto para a decolagem. Zulu Golf, só confirme se tem condições de decolagem inicialmente com proa norte. Bianca Zulu Golf, o vento no 50 graus, 07 nós, livre decolagem com proa norte. Está fora do solo, Yankee Zulu Golf. Yankee Zulu Golf, ciente, inicialmente proa norte e chame o controle 1208 para prosseguir na noroeste. Somente proa norte, chama o controle 1208, o Yankee Zulu Golf. Controle de Salvador, é o Papatama Yankee Zulu Golf. Ciente, gol no 160, continue a aproximação, aposte no externo. Portaria de Serra, gol 160. Cinema acionado 0133, é o Patrulha 03. Gente, Patrulha 03, na escuta do controle 500 pés. Na sua escuta, 500 pés, está autorizado já a proa da BR-324. Autorizado. Controle. Para 630, bom dia. Luna 630, bom dia, na chegada da Mária, sua identificação, e desce até o 060. Desce o 60, pode aprovar a Duna e efetuar alguns desvios devido a formações. Questionamento, está no gate 4. Zero, está autorizado o WhatsApp. SAP e... Gol 630, tá com a proa agora 60 para dizer um cúmulo aqui na frente. Tente, reposta ao término de vídeo. Espera. Alô, Salvador, bom dia, Bacana 63, um portão 5, situação para Recife. Controle aqui no Golfo Salé. 30350 é o nível, prossegue para o Whisky 58, decola 1-0. Curva à esquerda após a decolagem, cumpre o perfil Pouca, gema após a Aracaju. Cancela transponder 5076, controle 120, decimal 80. Canal 63, número 2 autorizado para Recife, nível 350, através da APR. Oi? Zero. Na saída da Puca, Jamo, Aracaju, 5076 transponder, 1208, controle de saída. Correto, informação, sustento do estacionamento. No 60, confirme se ainda mantém o chiado. Não, agora parou. Ok, sim. Obrigado. Chegou no 630. Gol 1891, desça para 2000 pés, ajuste 1018. 2000 pés, 2018, ao gol 1891. De 90, vou prosseguir. Digitar uma frequência livre. Gabriel, você tem informe só o tempo total de voo? Tem. Solos 1-1, 1-2, 1-9. 2-1-9, 9-0. Está autorizado em LSXC, reporte localizador. Motora localizador 1-8, tá vendo? Bono 630, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no 8. 3000, confirme. Afirmativo, 3000 pés com ajuste 1018. 3000 com 1018, gol 630. 6663 para o TAC, está com 151 a bordo, 151, alterna Galeão, 3,50 de autonomia. Direita via Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste na 0, 18 agora, bom voo. Ok, direita via Índia, ponto de espera, 1895, estado 22, bom dia. 5221, não copia? Copia. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200. Da cola pistão na zero, curva direita após. Compre o perfil da EL. Corrigindo. Agora leva após descer o plano. Após o plano sair conforme a rota do plano de voo. Acena transponder 5105, controlando 20, décimo 80. Abora leva após descer teroplo, após o plo para sair conforme a rota do plano. Abora leva, ok, obrigado. Ah, pronto para. Ok, então outro táxi, 521. Bom dia, só 3663, só pode esperar a próxima. Bom dia, só 3663, Alinda Cola no 0, Canto no meio, 0 grau, 079. Alinda Salvador, na Rodovia. Yank Mike. Quero que o 075 para estar com a matou, senhora. Tem que manter o 075. Graças, 075, na Rodovia Yank Mike. 3304. Confirma? Totalmente pronto? Totalmente pronto. Inicie a porta táxi. Será a reportar a táxi, então 3304. Vou 1891, complete aproximação final e torre 198, decimal 95. 2395, 1891. 30, desça para 2000, ajuste permanência, autorizado ILSX e reporte localizador. 2000, reportará estabilizado igual 630. Afinal, 2002, Índia Serra, visual. Gente, gol no 891. Continue a aproximação, agora está livre. Autorizado, trip 5221. Você repetiu a mensagem? Autorizado, táxi até a saída do pátio 3, agora para ingressar pátio principal. Pátio 3, visual, cara, nave da TAN, 5221 da trip. Poderia confirmar por gentileza o BV? 32, 32. Check. Tá vendo. TAN 3663, decolou o 16, chame o controle 1208. Obrigado, TAN 3663. Controle Salvador, TAN 3663, bom dia. TAN 3663, bom dia, contato radar, subindo para o 340, saída da EL. 340 da EL. Poderia levar Mátua? 3663, após 2000 pés, autorizado Leda. Leda, tá 3663, obrigado. 6630 está mantendo a proa do externo no momento? Fizemos aqui umas formações, agora está curvando à esquerda, gol 630. Sim. 20, a ponte espera 11895, o SAS 6604, obrigado. Sérgio 221, prossiga com o número 2, o ponto de espera é 118.95, ajuste 10 no 8, bom voo. Parou o flashback de acionamento, é o SNR 6312, estamos no 5. Aguarda, SNR 6312. Aguardando. Triscopla a instrução? Pois, já no táxi, está por espera da 10118.95, boa. Santa 3663, informa desvia direita, proa 235, 40 milhas. 04 1895. Opa, desculpa. Xenema 312, está livre para o feedback, Xenema 3, informa táxi. Xenema 6312. Tensa 3304, ali mantenho no 0. É, eu mantenho no 0. Bolo 891, solo 119, libra direito, chama no 219. 219. Vai manter o 055 até mais 0. 191, livrou, na sua escuta. Bom dia, bolo 891, site superizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1891. Em decola, 3304. Salvador 35221, bom dia, ponto espera no 0, pronto. 35221, mantém o ponto espera. Certo. Torre Salvador, bom dia, o chalé 6362, cruza 190. Chalé 6362, na chegada da Mari, essa identificação, desce até o 050. Mari, identificou, 050. 30. Gol 630. Gol 630, chame torre na frequência 18.95. 18.95. Gol 630. Gol no 630, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tá vendo pista livre, gol 630. O 5221 tem condição de decolar separado? Negativo, mantenha, já tem um tráfego passando externo. Não, nós vamos manter, eu só falei que tem condição de decolar, então eu vou decolar se a senhora autorizar, não. 3663, após desvio, está autorizado para bridge. Após desvio, bridge, está 3663, obrigado. Acaba de arrumar esse pedacinho aqui, não? Segundo a Infraero, sem previsão, comandante. É muita tecnologia. Não, porque a gente teve que esperar que pushback do tanque, senão a gente já podia ter decolado há muito tempo. Por causa dessa taxa aí que tá quebrada aqui. Bom, no 630, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 0612 de nós. Livre pouso igual 630. Na 3304, decolou os 21, no chame o controle, ano 208. 1208, 3304. Qual a sugestão, é o trip 5221, se eu poderia fazer um reporte formal a administração do aeroporto, ok? A gente não tem previsão de começo de obras e pelo que eles disseram é um afundamento do solo, ok? Gente, muito obrigado, com certeza vai ser feito esse reporte, obrigado. 3304, contato radar, segundo para o 360 na saída Arbor. Arbor, no 3304. Para o táxi, o Xenero 6302, hoje o total bordo de 141, a autonomia é de 3 horas e 5 alternando Natal. 3 horas e 5? 3 e 5. Enxaque 100%, vindo à direita, vem ainda, ponto de espera, turma no 8, decimal 95, ajuste na 0, no 8, bom voo. Enxaque, na 2, após 1 no 8, decimal 95. E poderia confirmar, ajuste? 1018. 1022, 1 no 0, 1 no 8. Enxaque 63, 1 no 2. Estão mais ou menos na linha imaginária de, da nossa posição, elefa à esquerda, as maiores. Direita 219, 630. Fala, bom, no 630, livrando a bom dia. Bom dia, no 630, está caracterizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, obrigado. Prossiga, tipo, não, escuta. Número 2, agora a copa. São Salvador, Sorgião, bom dia, a linha 3 do Nuno. Autorização desse voo 360 para Guarulhos com a Lima. Tema, confere agora a copa Xenia 361, né? Número 3. Você escuta minha 361. Catago Mike Fox Sierra. Pronto, copa. 3. Curva esquerda, pois. Complicação MOMA, pois prossegue conforme a rota do pano. A cena transponde 5072. Controle 120, décimo 80. Protegimento correto. Direcionamento para início de táxi, metrô em 98, decimal 95, ajuste na 0, no 8, bom voo. Radar Trip 5221, bom dia. Trip 5221, bom dia, contato radar, subindo para o 200 na saída Arbus. Subindo ao 200 Arbus, 5221. Livre decolagem 1 no 0, vento no 60 graus, 07 nós. Livre decolagem 1 no 0, bom dia na chegada BOF, a sua identificação é dessa para 4.000 pés, ajuste ao 0, 1 no 8. Autorizado BOF. Acho que pagou, pronto, corre. Trindade Serra, November India Papá, nível de voo 080, Panei Yankee. Decola no 7, curva direita, perfil agora Lefa, após passar conforme a rota do plano de voo. A cena transponde 5111, controle 120, decimal 80. Desça para 2000 pés, o ajuste 10118. 2018, 6332. Correto, 118,95, ajuste 1018, bom voo. Eu sigo para a sua copa de inscrição. Quareza 1. Livre acionar chame táxi, Oscar Papagolfo. Judael, após a posição mótiva, onde intercepta PZ190 e prossegue conforme a rota do plano. Chega transponder 51117, contra H20.80. Na 6332, reposta estabilizado, localizado. Reposta estabilizado, 6332. 1117, transponda, controle 120.8, né, 6319. Correto, soma pronto, feedback, acionamento, portão 2. Vai reportar, 6319. 3304, chama Recife, na frequência no 288, alternativa no 2010. Brasília, Brasília ou Recife, confirma? 304, Recife, na frequência no 288, alternativa no 260. Recife, 288-260, tá 6304. Serra, prossiga. 098, por gentileza, pro Baixanera, 6312. 312, tenta, aguarde a coordenação. Grato, aguardando. Golf, ajuste no 018, reporte no ponto de espera da Papá. Dois, só direto Romeu Fox 08. Grato, direto Romeu Fox 08, sinal 6302. Controle, trip 5221. Prossiga. Sinta voar na proa de Vitória da Conquista. Confirme. Sinta voar na proa de Vitória da Conquista. Após árvore, está autorizado. Tipo após árvore, Conquista, 5221 da trip. Você autoriza a proa do Inferno, proa Chanel 6332? Para 6332, mantenha a duna e reporte a estabilidade. Mantém duna, reporte estabilizada. Qual o número para pouso do 6332? É o número 1. Ah, obrigado. Sul Golf ao controle. Confirme a posição. Papa Golf, alinha e mantenha no 7, reporte pronto para decolagem. 370 como final para o Chanel 6312. Chanel 6312, aguarde. Aguardando, Chanel 6312. Dois autorizado, nível final 370. 370 como final, grato. Chanel 6, tá bem? 2. Bom dia, 3733, sente da mais. Autorização São Paulo, Congonhas. Já está pronto, caixa? 3736. Pronto. 30 São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita após. Com proteção da Eulê da Pazula Mótiva, onde intercepta a Pazula 1 na zero. E prossegue conforme a rota do plano. Acionando durante o ponto 5120, corrigindo. Controle 920-80. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola dando zero com curva direita, Dael Leda Motiva, Upzulu 1-0, rota do plano, aciona 5120 e controle 12080. Estamos no 8. Procedimento correto e fama pronto. Formará. Está na 63, 12, chame Recife, na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Gente, Recife 2685, 2545. Do Oxa, né? 63, 12, chame de bom dia. Igualmente. Está na 63, 32, estabilizou? Ativo, 6322. Me torre na frequência 1-8, decimal 95. 295, 6322. Salvador, bom dia, 6332, Oxanã. Bom dia, Oxanã, 6332. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Manda autorização de pouso, 6332. Na 6332, livre pouso 1-0. Vento no 5-0 graus, 07 nós, check trem. Baixo travado, 6332, livre pouso. Oscar Papa Golf, decolou ao 35. Chame o controle 1208. Pronto, 208. Controle, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, contato radar, subindo para o 080 na saída A. 080, saída Arbor Golf. Recife 5221, retornando de desvio à esquerda para o 200, durante 10 milhas. Tem Recife 5221, reporte voando Vitória da Conquista. Mará, retornando com Recife 5221. Vitória da Conquista. Tem trip 5221. Linha 48, na chegada da Mari, de São Zero, se quiser eu vou ISAP na presença. Economia 21, prossiga na descida para 2 mil pés, o ajuste 10117, está autorizado em LSX e reporte localizador. 2.1017, reportará estabilizado, 621. Equator está voando em TAP, né, presente? Rio, Chaneira 6332. Bom dia, Chaneira 6332, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Boa tarde, da Juliette, 32. Chamava a Golfo, confirme a Pro ideal para o destino. 242. Enquanto mantém a saída árvore do seu neto. Sim, você vai manter a saída árvore. Proa de Elefa, aguardando para voar o destino. Proa de Elefa, aguardando o destino, Proa. Proa de Elefa, ajuste no 018, reporte para o cruzamento da 17. Para a Serra, mantenha o perfil de saída Momo direto. Apagou que mantém o 30? Direto para o 3. Yes. Autorizado cruzamento, Quebec, Mike Lima. Lima, reporte para prosseguir no táxi. Chama táxi. Após o passamento de aeronave, companhia no 3, coordenada em solo, reporta na táxi 63 ou não. 522, não chama Recife, na frequência no 288, alternativa 260. 28260, 5220. Consigo, lembro, 07. Foxtrot Serra na Lima vai manter posição, chamar o solo em 1219 e aguardar o follow me da infraero até a posição 08. Tenha 21, estabilizado. Economia 21, chame torre na frequência 1-8, decimal 9. 621 da Gol, passando externo, baixado travado, visual. Gente, Gol no 621, no livre pouso no 0, vento no 50 graus, 0629. Livre pouso no 0, 621 no Gol. Você é autorizado em ingresso parte, já passando através do gate 05. Vai só que você vai ser... Siga o follow me da Inter, ok? Bom dia, na chegada Mari, disse até o 060. Solo tá 3. 733, puxa acionamento no gate 8. Coordenação para táxi. Pode ser, mantenha a posição, agora eu vou prosseguir com o táxi. Orçamento 63111, 5:15, Galeão. Direita vem Índia, ponto de espera torno no 8.95, ajuste 10107, bom voo. Obrigado, bom domingo, direita Índia, 8.95, ponto de espera 63111. Foxé, prossiga como número 2 até agora, 02, ponto de espera torno no 8.95, ajuste 10107. 07 ações de dedicação. Repita, né? 07, contato radar, está na posição Conde, voo e Ponce, para interceptar a chegada Ponce, e reposta no ideal para descida. Descida Ponce, recuperar ideal de destino. A Golfo está autorizado para o direto de destino. Bom, direto de cima, obrigado. Bom, 648, prossiga na descida para 2.000 pés, ajuste no 0.07. Autorizado LS, é que você reposte o localizador. É 2.000 no 0.07, com o 648, profissional localizador e LS, é que você. 3.896, prossiga. Na descida para o 050-3895. Rota 37-33-1141 a bordo, 3:50 até no Gavião. Cheque autorizado via Pátio, enviar ponto de espera torre 118-95, ajuste na 017, bom gol. Pátio Índia Alfa, 1895, ponto de espera no 097, obrigado, bom trabalho. Puxa na 3-1-1, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 150 graus, 06. Alinha e decola a pista no 0, puxa na 3-1-1. Fala gol 1-6-2-1 na alça, Julieta. Fazendo da passagem da base da Santa Cristina até o ponto de espera da pista no zero, faz ingresso a Juliette, portão 9, fica atento ao falamento através do gate 62. Sim, da passagem da nave da Santa, pode seguir para o 9, gol no 62. Capatão Mike Fox Serra, observe a rolagem do Airbus da Oceané. Após a Lima, tem captura no zero. Cometa 07, voe e ponte. Ponte, cometa 07. Passando e antes pelo Golfo na escuta do controle. Salvador, bom dia, 3733 da TAM, pronto, próxima ponte de espera 110. TAM 3733, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém. Qual que foi, só não recebo outro ponto? M3 no 1, decolada X49, chama o controle 120 decimal 8. 08, obrigado. Controle Salvador, Oceané 63, ou não? No contato radar para o 360, na saída da El Leda. Após 2000 pés, autorizado valida. 360 da El Leda, após 2000 foi valida, 63, ou não? Capatango Mike Fox Serra, autorizado com a pista no 0, vento 1960 graus 079. Já apagou o seu controle? Consiga. Efetuando algum desvio? Não, tá voando direto de tiro. 2733. Matei. Dado, gol no 648. Gol no 648, complete a aproximação final da torre, 1-2-3-9-5. 3-9-5, boa tarde. Baixo 0050 pra... Oi Salvador, bom dia, gol no 648. Final pista 10, mini-meio para o externo GLSX-ray, baixa travada. Gol no 640, livre pouso, pista 10, vento 1960 graus 089. Repouso, pista no 0, gol no 648. Sapatão com Mike Fox Serra, decolada 52, chama o controle em 120 decimal 8. 208, Mike Fox Serra.